591, Juliette 43. Juliette 43, trip 5591. Vador Urbano 889, que está em estacionamento, posição 5. Balão 889, portão 05, aguarda, se estiver estacionamento. E o tráfego que vai passar a reta aguarda. Guardado. Direita com sola 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, chão sola China 6303. Arena 8110, inicialmente autorizada e cita para 2500 pés. 2500 pés, inicial Rio. Trip 5216, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685-2545-2196, uma boa noite. Filiante, Oxiné 63, ano 3. 102 é o número 2 do setor, mantém escuta agora. Passageiro 2224 para o táxi, 50 a bordo, 7 horas e 50 de autonomia e alterna Fortaleza. Táxi autorizado, passageiro 2224, pátio 1 no Índia, ponte espera da 10, torre 11895, altímetro 1014. Gente, 2224. 313, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, direto para o portão 4, Chiné 6303. Oxana 313, só observa a esquerda, o tráfego da passagem iniciando o táxi para livrar o pátio 3. Após o mesmo, vai ingressar para o 04. Ativa, observa a aeronave saída do pátio 3, pode ingressar direto ao pátio 4, ou para a posição 4, China 6303. Voo 1889, tem estimado, afirmativo, vai aguardar mais ou menos 2 minutos. Tem duas aeronaves para passar a retaguarda. Ok, 889, foi o minha etapa de Colono 604 é o mesmo estimado do Colono 889. Não interfere, só tem que aguardar que as aeronaves se parquem. O Juna está autorizado aproximação por Rio 980. Primeiro, Rio 9810, desce para 2000 pés, autorizado. Pós-duna final, ILS X-Ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Camarada, esquadrão localizador, desce para 2000, Rio 9810, pós-duna ILS. Salvador, muito boa noite, passageiro 2224. Boa noite, passageiro 2224, pronto para decolagem? Pronto para decolagem. Gente, autorizado a alinhar, decolar 10, vento 100 graus, 109. Livre decolagem 2224. Pode iniciar 1889? Afirmo, 05, chama táxi. Agora o tráfego está parqueando no 04, autorizado inicial, puxa, chama táxi. localizador. 98110, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. 205, né? São Rio 59980, perdão. Campo Aviso, para informar a Baixada Trabalho, estamos próximo à passagem do externo. Presente, Rio 9810, informe cheque de trem, o QNH 9014. Passagem 2224, decola 226, transfere controle em 120, decimal 8, bom voo. Passa para o controle agora, 1208, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, é o passareiro 2224. Passareiro 2224, contato radar, suba para nível 190, saída Momo. Vai subir para 190 no perfil da Momo, 2224. Clube 5660. Baixar travado final, Rio 9890. Rio 9890, livre pouso, pista 90, vento 1, 00 graus, 129. Livre pouso pro Rio 190, 9290. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera da nossa torre, 1-1-1-5, altímetro 1-0-4, bom, no 604. Boa noite. Ataque, boa noite, 89, 343-54, Campinas com 1-3-1-0. Taxi em frente, pátio 1, Índia, ponto de espera da nossa torre, 1-1-8-5, altímetro 1-0-4, bom, no 889. Passar 295-14-8-8. Boa noite. 604 está pronto. 604 autorizado, alinhar e manter para o sinal 0. Boa noite. Rio 9890, no solo 29, direita solo 121, décimo 9. Rio 98

Fuca, Azul, após direto aí? Gemo, Juliette, Alfa, Mike Oscar. Então, Fuca, Gemo, após direto. Prospecto na meta do 9287, na posição 08. Azul, Cojan, Gol 9287-08, autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque do 9287. Chame agora o controle em 1-2-0-2-8. 1-2-0-8, muito obrigado e tá, boa noite. Solo, Salvador, Xanero 63, 13. Xanero 63, 13. Guarulhos autorizado, 360, Oscar de 1-1-6. Decolada 1-0, curva direita. Saída da EL, Leda Bridge. Controle 1-2-0-8. Zona 5-0-1-3. Autorizado, 360 Guarulhos, diante do 1-6, daquela 5-0 da Aula SP, 5-0-8 ao controle, 5-0-1-3, falta que aqui, 2-6-3. 6-3-1-3, correto, já puxo pega essa no mesmo. Direito, perdão. Recorde, cantaram, boa noite, senhor. 3-1-3, querido. Ativo, continua. Vamos lá. Autorizado, Guarulhos, nível 360, Viamper, Azul 1, decola 5-0, curva direita, da Leda Trivia, saída 208, é o controle, 5-0-1-3, é o transponder, cotejou 63-1-3, portão 1-4. Afirmativo, senhor. Confirmando, tá? Já tinha copiado o cotejamento, só pode chamar o pushback acionamento. Controle, Salvador, é o 3-3-0-5. 05, essa identificação, desse mantém o 050, chegada mais. Identificado, 050, chegada mais, 3-3-0-5. No 889, decolada 34, transfere controle em 120-8. Boa noite com o voo. Boa noite, com você. Salvador, Pato da Arena, 2224. Teria como coordenar, se possível, senhor, direto Juazeiro? Aguarde. Salvador, boa noite, vou no 889. 889, contato radar de decolagem, subir motel 360 após 2000, direto Leda. S300 vara 2000, Leda, voa no 889. O 9287, 1.85 após 4 horas. Teste profissional por um dia, não autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da Nazaré, torre 1-1-895, altímetro na 0-4, voa 9287. 114, ajuda autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera do Nazaré, torre. Passarei 224, submontanha uma centena. Passarei 224, submontanha uma centena. Confirme, senhor, foi bom. Passarei 224? Afirma. Submontanha uma centena. Parar a subida em uma centena, é isso? 1200? Afirma. Passarindo 2224. Salvador, muito boa noite, 29227, ponto de espera da 10, pronto. Sente, manter ponto de espera, espera, autorizado aliar e manter, pistão 10, gol 9287. Autorizado, aliar e manter 10, gol 9287. 2545. 2845, bom. Ono 076, certificação, desse mantém 060, chegar na área. 060, possibilidade de WhatsApp ou 076? Inicialmente, Mare. Mare, 076. Passarei 2224, foi direto Juazeiro, subindo para 190. Passarei 2224, direto Juazeiro, subindo a 190. Decolagem 10, gol 9227. Bom, direto Juazeiro subindo a 190, passagem 2224. 190, direto Juazeiro, 2224, obrigado. Uno 889, chame o centro Recife, ano 251, alterna 3325. 3325, para 040, chegada a Bonfim. Marcelo 2224, subindo para 190, chame o centro Recife em 12.085, alterna 2545. 2.685, alterna 12545. Controle Salvador, muito boa noite, gol 9287. Gol 9287. Contato Radar na decolagem, submontanha 360, após 2010, vou direto no Leta. 360 autorizado, após 3.000 pés, direto Leta, gol 927. Salo Salvador, Antigo 4298. 2000 com 1014 no último. Ok. aqui é o Perzulu 20, decola da 10, curva esquerda na Momo, Cogbu, controle 1208, acena 5021. Índio NS, chamada estabilizada, azul 4235. A decola da 10, curva à esquerda, Momo, confirmando a transição, se é Triaflop. Upzulu 20, controle 120.8, aciona 5021, azul 4298. Azul 4298, só confirmando o nível 300. É Momo, após Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Após direto. Pode confirmar a transição? Afirmo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. 2309, 0789. 4298, correto. Já um pushback acionamento. Chamará na posição 515, for verification, fly heading bomb intersection. Report breakfast. Qualquer bem, fly heading bomb intersection, 515. Gol 9287, chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Boa noite. 9287. Controle Salvador, boa noite. Eu chamei a 6224, sem hidratando. Chamei a 6224, sem identificação. Desse mantém o nível de voo 060, chegando na Mari. Identificou, descendo para o 060 na Mari. Estamos finalizando o azul 4235. Azul 4235 é a porta LS. Yes, azul 4235. Então 3305, desça para 3000, ajuste 1014. 3014-3305. Controle Salvador, chama 6224, script vai, tá? Controle de Salvador, chamei 6224. Azul 4235, torre, 118.95, bom pouso. Oi, pessoal, 95, Azul 4235, boa noite. TAM 3305-2000, ajuste no 014, está livre, LS. Autorizado LS para 12.000 pés, ajuste 1014, 3305. Chamei 6224, prossiga. Seria possível dar presente para o Guardiatap? Inicialmente mantenha a chegada ao Guardiatap. Chegado. Gol 1076, desça para o 050. 050 no 076. Gol 9287. Distance 4,000 feet, QNH 1014. 4,000 feet, QNH 1014. Confirme? E o 5972 vai passar 5 para 4, 40, pode seguir? 7 para 3.000, ajuste no 014. Para 3.000 no 014. Sol 235, solo 49, direita 219, sol. 219, atinório da direita, azul 435. 305. 3305, torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado, boa noite. 15972, 2000 pés, ajuste no 014, está livre, LS, repórter estabilizado, Rio 5972. 2000, repórter estabilizado, 014. Gol 1076, voe na proa 040 para interceptar o localizador. Nessa proa desce para 4.000, ajuste no 014. Proa 40 para 4.000, com 1014, o 076. Alfa de Guedes, posição 09-1043. Corre Salvador, é o TAM 3305. 305, cheque trem, pouso autorizado, 100 com 10. Pouso autorizado, 100 com 10, o trem baixado checado, 3305. Sim, Pedro. Voo 1076, desça para 2000 pés, o ajuste no 014. Para 2014, 076. Rio 5972 estabilizou? Completa a torre 10295. Boa noite, Rio 5972, curta na aproximação, número 2, aguarde ficha livre. Guardando ficha livre. 4298, posição 3, puxa neve acionamento. Posição 98, posição 3, autorizado, puxa porta. Obrigado, reportar a parte 4298. Solo 53, direita, 219, solo liberado, bem-vindo. 219. Cheque trem, pouso autorizado, 5 com 11. Baixou, entrou no letra pouso, 5972. Estabilizou? Ainda não. Sente, reporta no localizador. No localizador eu já tô. Então complete final com a torre 10295. 10295. Chile 6224, desça para 2000 pés, ajuste 1014, está livre LS, reporta estabilizado. Descendo para 2000 com 1014, reportará estabilizado ILS 6224. Rio 5972, solo 55, ao liderar direito 219, solo, bem-vindo. Direita, solo 21, 208. Torre, o gol. 076, boa noite. Passando externo, baixar de checado. Ciente, avistado, aguarda pista livre. 1076. É, guarda. Táxi azul 4298, com 3 horas e 25 de autonomia, 74 a bordo, opera Salvador. Autorizado táxi Índia, ponte de cartão no 0 torre, 1895, canal no 014, azul 4298. Autorizado via Índia, ponte de aérea da 1010, 1895, 4298, Lagoa. Intersection, trip 55 and 5. Roger, distance 4000 feet, connect 1014. 083. Da 10 pronto, visual com a aeronave cruzando a cabeceira e com a outra na final. Gente, o azul 4298 mantém o ponto de espera. Mantém, azul 4298. Roger, distance 4,000 feet, QNH 1015. Ocean 6224, estabilizado LS da 10. Ocean 6224, completa com a torre, 118,95, bom pouso. 18,95, boa. Trip 5515, after pelo, distance 2,000. Donate 1014. After fellow intersection, this is to 2001014, can you 5515? 6224, estabilizado LS da 10. Sim, check trem, pouso autorizado, 510. Livre pouso da 10, Osho 6224. É, confirmando, baixo travado, Osho 6224. Afirmo, baixar travado. Após o Chanel ali mantém. Após o pouso do Chanel ali mantém na 10042 ali. Alô, Salvador, Xené 6303, puxa acionamento, portão 4. 6303, aguarda. Aguardando, 6303. Vai livrar a direita, 219. Complete final call tower 118.95. 118.95. 6-9-3, com 67 a bordo, autonomia de 4 horas, Fernando Recife para o táxi. Trip 5393, taxi Apache 1 no Índia, ponte esperada 102, 1895, Kenegal 10, 15. Ponte 1, Apache 1, Juliette, ponte espera da Alfa 10, 218, decimal 95, Trip 5393. Solo Salvador, boa noite, o Chanel 6224, livrou na Fox. 224, boa noite, taxi Alfa, reporta antes das 10. Alfa, repórter antes da Juliette, 1224. Tem resistência. Alguma chance de voar Mussuna? E passa autorizado. Trip 5515, check in gear, clear to land, wind is now 080 degrees, 9 knots. Clear to land, down and lock it, 5515. Roger. É, azul 94298, decolado agora 03, controle 1208, bom voo. 120, decimal 8, azul 4298, boa noite. Agilizando impossível, Juliette, ponto 01. Poderia repetir para o 6224? Taxi agilizando o impossível, Juliette portão 01 no 6224. Juliette 01 agilizando 6224. 63 no 3 após companhia, taxi retaguarda, autorizado puxa para táxi. Uma aeronave da companhia porta retaguarda, autorizado pushback, acionamento e porta da táxi, China 6303. Pouso após o mesmo, ali mantém, 5393. Após a passagem de tráfego da companhia, autorizado alinhar e manter trip 5393. Europa 083, maintain in 4000 feet. Descent 2000, QNH1015, and clear final report established on localizer. Okay, down to 2000, 1015, I call you establish localizer. Europa 083, obrigado. 515 and then ground 06, turn right, taxi, call ground 121-9, welcome. Turn right, 121-9, 515. Autorizado. IP Zulu no 6, decola pista no 0, curva direita, Seredael, Leda Bridge. Controle 120-8, aciona 5031. Confirmando o nível autorizado 320, aguarda a coordenação 34, aceita. Uma centena com 8. Uma centena com 8, obrigado. Alpha Juliet Apple 3, 515. Taxa Xené 6303, POB 157, autonomia de 5 horas e 7 minutos, alterna Galeão. Tá, autorizado táxi Índia, ponte Feradão no 02, 895, Negão no 05, Xené 63 e no 5. Autorizado via táxi Índia, ponte Feradão na 0, lá 2885, obrigado, uma boa noite. Nossa 2, boa noite, Caleão 320 via Peru 50. Decola pista no 0, curva direita, será da Euleda Eudes. Controle 120 decimal 8, aciona 5034. Eu para o Galeão, nível 320, decolando na 10, da Euleda Eudes, Upper Risk 50. Controle operador 08, 5039, entendeu? O transporte para o Rio 5972. O transporte 5034, reporta para o Rio. 5034, reporta para o Rio. Obrigado por esse 398. Salvador, boa noite, Xané 6303, ponto de espera da 10 para decolagem, visual coronavírus final curta. Eita, após a mesma ali mantém. Após a aeronave na final curta ali mantém a Xané 6303. Salvador, muito boa noite, voo no 074, com a informação Tango, portão 2, autorização para Guarulhos. 074, 360, Guarulhos, via Pesulu no meio, colapso no zero, curva direita, Cedadão, lei da Sprint, controle 120.8, aciona 5024. Dado Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano, Santor Zulu 16, decola na cintão no zero, com primeira curva direita, na pintura da El, pós-leda e então bridge. Controle 1208, transponder 5024, voo 1074. Correto, posso push, 1074. Reportará. Europa 083, taxi foi Alpha, Juliet, gate 10. Alpha, Juliet, gate 10. Localizador 3398. Santo 3398, completa com a torre, 10295, bom pouso. 1995, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador 3398, 3 milhas para cima. Porto externo, tem baixo checado. Oh, 98. É, 633, decolado, acho, 15, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, Oxenê, 6303. T98, check trem, pouso autorizado, vento 1798. Passando cima agora, baixado e travado, 3398, leve pouso, pistão a zero. Salvador, boa noite, Oxenê, 6303. 6303, contato radar, 360, cego da El. 360, perfil da El, Oxenê, 6303. Autorizado a presente Leda. A presente Leda, grato, 6303. 35393, poderia voar direto destino, João Pessoa? Vale. Solo agora aos 18, direito 219, solo livrado, bem-vindo. 3398, Alfa Juliette Pato 3. Alfa Juliette, Pato 3, 3398.